Olá, meus amigos, boa tarde, um abraço a todos. Vamos aqui iniciar hoje um trabalho, né? Um trabalho bacana na área de esporte, né? Onde o esporte hoje é vida, saúde, educação e lazer, né? Então, iniciamos um trabalho hoje aqui nesse site, onde você vai poder estar acompanhando tudo de pertinho. Eu me chamo Nelson, vulgo o Monstrinho, onde temos um projeto bom de bola, bom na escola, né? Daqui de Sete Lagoas, e vamos falar tudo sobre esporte, tudo sobre futebol e várias matérias com vários atletas, todos os campeonatos de Sete Lagoas e região, né? Onde vamos trazer aí, procurar fazer um trabalho aí de ensino no esporte e com muita responsabilidade, né? Projeto incentivo ao ensino, ao esporte, bom de bola, bom na escola. O apoio vem do nosso RMBH, né? Entre lá, clique lá no site www.noticiarmbh.com, que você vai ter todas as informações na hora do esporte de Sete Lagoas e região. Comigo aqui, Nelson Monstrinho, e você daí do outro lado da tela, e preparando esse início de programa para que a gente possa fazer o melhor, um programa bacana para todos. Está nos ouvindo, né? E também ser um programa de sucesso, né? Diante do nosso projeto que a gente tem aí, através do projeto nosso, Bom de Bola, Bom na Escola, vamos iniciar, né? Esse trabalho também de incentivo ao ensino. Ensino ao esporte de Sete Lagoas para essa garotada que está começando, para esse amador, para toda modalidade, toda idade de esporte de Sete Lagoas. E não se esqueça, clique lá, o nosso apoio aí ao RMBH. Clique lá em www.noticiasrmbh.com. Você terá todas as notícias e informações do esporte com o Nelson, vulgo Monstrinho, que estará com vocês todos os dias, com a graça de Deus e Nossa Senhora proteção, possa nos proteger e que possa ter, possamos fazer aí uma parceria e seja sucesso para a nossa trajetória aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau.